Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, no melhor estilo Yu-Gi-Oh! GX, porque eu tô feliz por vocês estarem com a gente. Tá começando mais um Rota de Fuga. Vamos à volta da rainha, Queen Pri. Olá, meus amores. Já faz 84 anos que eu não venho aqui. Espero que vocês estejam bem. Porém, não tem como estar bem, né? Na situação atual do Brasil, é como diria a famosa banda Beatles, help. É isso. Todo dia um cyberpunk 2077 na veia. Exatamente. Eu também tenho um surfista. Olá, amigos. Eu queria dizer que eu queria ser modificado geneticamente pra não pegar coronavírus. É o que eu gostaria. Gostaria da... Né? Ou seja, eu queria só ser vacinado, era só isso. Só isso. Você não vai te modificar geneticamente, ela só vai ter nosso sistema imune, cara. Vai me modificar geneticamente. O cara é teimoso, né? O cara repete o que falou agora há pouco, né? É isso aqui que tem a convicção, né? Mas você aí, tá certa que essa fumaça não é nuvem, não é incêndio, NASA? Eu não vou virar jacaré, não? Eu achei que fosse. Mas aqui nós temos o primeiro mutante da Rota de Fuga. O exemplar da próxima da nova raça, o Homo Superior Zé Andarilho, que foi o primeiro a tomar vacina. Fale, Zé. Boa noite. E a humanidade tá condenada, realmente. E se você aí, você ouvinte, tá achando que vai poder usar o Windows 11 assim que sair, quebrou o talo, porque saiu hoje a lista de processadores compatíveis, só tem processador de menos de 3 anos atrás, então todo mundo tá aí animado, se fudeu, todo mundo. Nem o meu, que é um Ryzen 5 de segunda geração aí, tá na lista essa merda, então tomar no cu Microsoft, tem que usar Linux mesmo. O cara puxou logo pra sardinha dele, né, bicho, é foda. Dessa vez ele já deu logo já começou, o recado no começo, adorei. Isso. Mas não se preocupa, porque o Windows 11 vai ser instalado no computador da Torre dos Fugitivos, melhor computador dos super amigos. Vai ser um grande mainframe, que nós vamos puxar um fio cada um pra casa de cada um. Vai ser uma grande gato. Vai ser o gato do Windows 11. Vai ser tudo terminal. Todo mundo. Igual nos anos 80. Vai ser todo mundo Windows 7, cara. Melhor Windows de todos, mano. Vamos voltar ao XP. Vamos rejeitar a modernidade. Vamos retornar pro XP. É muito mais legal. Aí tem que voltar a usar o Dodge, né, cara? Legal que os ouvintes que são geração Z não sabem o que é DOS, né? É, pra quem não sabe, existe ainda uma versão do DOS que é atualizada pra computadores modernos. Chama-se FreeDOS, que é, eu acho que cabe num disquete, baixar e instalar aí no seu computador, que vai funcionar exatamente como o DOS funcionava. Mas aí vai ser aquele meme do garotinho com o braço cruzado assim. Pra quê? Me explica aí. Que diversão. Bom. Porque não tem nem entrada de disquete em absolutamente lugar nenhum. Tem não, é. Vai ser só pra ficar com raiva. Lugar. Né? Deixa eu falar que uma vez eu tava no meu trabalho e eu tinha... Já faz uns anos isso. Eu tinha voltado do almoço, tá ligado? Eu tinha acabado de escovar os dentes e eu chego na loja e tá um cara... Cara, promete que não vai rir, mas eu preciso saber se. Eu preciso fazer uma pergunta. Eu olhei assim. Ok. O cara puxa o sketch e me pergunta. Ah, os computadores. Vocês seguem ler isso? Oh, meu Deus do céu. Pode falar a verdade, que foi a primeira vez que você viu, né? Porque você tem que. Não, eu já vi antes. Eu não sou tão louco assim. Eu tive aula disso na escola. Mas só tem 15 anos. Você nunca viu isso ao vivo. Essa foi a primeira vez. Não. Com certeza. Eu vi no colégio, nem véi. Eu usei um disquete no colégio. Outro livro, né? Não é o ícone de salvar. Olha aí. Olha. Em 1986? Talvez, mas não vai, porque precisava de um arquivo que tava naquele disquete. Eu fiquei pensando, caraca, mano. Não tem o que a galera não fala. O que a galera não fala de disquete é que era uma merda, porque era muito. Não era nada confiável, cara. Você copiava um texto, chegava em casa pra ver e o negócio tava ilegível. Ou uma foto que seja, uma se é que. Porque tinha que ser uma foto mesmo, não cabia mais, tá ligado? O que eu fazia era copiar textos em TXT. E porque cada um dava tipo 60 kilobytes, 100 kilobytes, eu copiava detonado de jogo e dava uns 10 textos desses, daí eu levava pra casa pra copiar e ver no computador. Só que às vezes você batia a mão no disquete no bolso e ele já fudia com tudo. Tipo, chegava em casa e tava ilegível, era uma merda. Agora o ouvinte tá ouvindo assustado, com dúvida, porque assim, né, a gente comentou que o Zé já tomou a primeira dose da vacina, e o pessoal já tá pensando, meu Deus, será que ele tem alguma comorbidade? Não, na verdade ele só tem 150 anos de idade, ele só é velho, e já chegou a faixa de idade dele vacinar, é isso. Ele só é idoso. Agora vocês já entenderam, exatamente. O prefeito da cidade aqui assaltou um caminhão de vacina e de repente apareceu, tipo, um container de vacina pessoas, na praça, né? Na cidade do Zé, né? Mas é. Tem 35 pessoas na cidade do Zé, né, bicho? Quando eu já vi, já é fácil vacinar todo mundo quando só 20 pessoas moram na cidade. Tá sacaneando o Zé, mas é porque ele não é velho, né? Porque pela primeira vez o governo aí, né, resolveu tomar alguma atitude benéfica, né, pra população, pelo jeito, hein? Os caras estavam ameaçando o prefeito de impeachment, cara. Tava um... Caralho! Tô fudendo o caralho aqui, rapaz. Olha aí. Ele se mexer um pouco. Era que... aí, ó, viu? Mas o Zé tava falando sobre... Se tivesse seguido esse exemplo da cidade do Zé, cara... Já estávamos todos vacinados, hein? Fica aí a dica aí. Sim. O Zé tava falando sobre o disquete ser sensível, mas a gente passou um pouco isso também com CD, né? CD não podia nada, nem bater um vento. É. Ganhou, mas o CD ainda era um pouco mais... O CD ainda era um pouco mais... do que o disquete, né, pelo menos. Agora, tem uma história interessante que, assim, uma vez eu abri e fechei um disquete e ele continuou funcionando, hein? É que nem aquela história do cara aqui, né? Editor, coloca a música aí do Arquivo X agora. É o caso do cara que... Vocês já ouviram falar na história? Um cara que era caçador e ele foi na floresta e ele queria matar um urso. E ele matou um urso. Aí ele acabou de matar um urso. Apareceu um outro urso atrás dele. Maior, né? Você falou... Eu tinha conseguido uns disquetes, né? E aí eu peguei com um colega, sabe? E não tinha nada, era pra mim poder usar, né? Foi o meu primeiro computador pra mim poder importar uns arquivos, né? Ver o que dava pra fazer. Curioso, né? Pra mexer nas coisas, né? Aí eu consegui o disquete, aí eu falei, vou ter essa porra pra ver o que tem dentro. Fiquei curioso, né? Abri, aí fechei e depois pluguei, né? É só um. Era, sabe, era aquele. Era só um. Era um discozinho de. Cara, como é que era o material, Zé? Tipo um plásticozinho, não era? Lembra? Vinil, não? É o mesmo de fita cassete, rapaz. Só que a diferença isso, é que ele é... Isso, daquela fita cassete, exato. Ele só é que a diferença é que ele é... Mas tiveram 3 gerações de disquete, cara. Não, esse era... Acho que esse já era da última, já, aquela que ele... Não, o que então, mais problema era o disquete de... O menorzinho, que era o menorzinho, tinha até um botãozinho de trava, que você travava e destravava a... Que era 1,4 mega. Que eu cabia. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um disquete aqui guardado em casa. Eu tinha 2. Olha um aí, usava de chaveiro e o outro eu deixei guardado. Olha por aí. Muito tempo, o chaveiro da minha mochila foi um disquete. Gente, a última vez que eu vi um disquete... Cara, a última vez que eu vi um disquete foi no museu. Aqui no Rio, no Museu de História... Você quer lá que tem ali no centro, tem cara, vários. Disquete mesmo pequeno, assim, relativamente pequeno, um CD, né? Ele é disquete é um pouco menor, né? Até em tamanho, assim, tô falando de tamanho físico mesmo, né? Só que ele é todo plástico, né? E dentro é aquela fitinha, né? Tipo fita cassete, né? Como o Zé falou mesmo. Aí eu fechei, botei e pluguei. Aí o bicho funcionou. Eu digo, olha aí, rapaz, funcionando. Aí apareceu o Hackerman. É, aí aquela... né? Como é que é? Fiz aquele curso do Senai, como é? Mecânica, né? É Instituto Universal. Instituto Universal, é. Mas é, cara, não dava nem pra... Você não podia nem colocar pé de caixinha de som, porque ele corrompia tudo. Era uma merda. Ele pensava, né? É, desgraça. Ele tudo. Era uma desgraça. Eu tenho que falar uma coisa engraçada, que o gabinete que eu utilizo, ele ainda tem um slotzinho pra você botar o disquete, tá ligado? Aquele menorzinho, né? Um espaçozinho. Meu só Deus. Não tem, né, o disquete, mas... Tem um slotzinho pra você que quiser botar o disquete e você colocar, velho. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Não se fabrica mais leitor de CD e DVD. É, sim. Tanto é que eu tô guardando os meus aqui, porque caso eu precise, né, bicho. Eu já tenho aqui, eu tenho dois aqui. Surfista. Tudo é nuvem agora, cara. Tu vai mesmo guardar esse troço? Ah, não, eu ainda confio nos meus DVDs ainda. Tem ali o Rajmi Noico todinho. Você sabe que o disco estraga, né? Você sabe que o disco estraga. Meu coração não estraga, não. Falando em disco, eu lembro. Você vai achar coisa. Um programa. É Grinch, antigo, velho. Não tragam esse tipo de coisa pra cá. Não tragam esse tipo de discussão pra esse território. A gente não vai falar sobre ser Grinch, mas eu tô só Grinch? Esperando esse momento. Mas ser Grinch é aquele que odeia o Natal? É isso? É, acho que sim. Esse aí é o Zé. Quer dar um cacete no Papai Noel? Ah, não, esse aí é o Zé. O Zé odeia o Natal. Pra mim, o melhor meme que eu fiz do Rota é um maluco com dois caras com roupa de Natal fugindo e é tipo o Zé correndo atrás de... O avatar do Zé correndo atrás do personagem. Aquela capa ficou muito... Não, e pior que tem você e o Belo Bêbados, porque eu acho que você não apareceu um tanto assim. Excelente. Aquela capa é excelente. Agora... Pois é... Vou falar uma coisa. Eu preciso falar. Pfizer, que troço irritante. Não sei o que tá. Agora já pode chamar de Lucas, né? Lucas, já, você já não teve gostou. A guerra civil já desfragmentou, né? Já voltou normal. É, já voltou ao normal. Você não gosta, porque você não é Grinch, entendeu? É por isso. É, a crise de identidade do Lucas já passou. Já passou, já desfragmentou. Cara, era bom ter identidade secreta. Era legal. Eu não devia ter tirado a máscara, não. Era maneiro. Tem que fazer igual a aranha. Alguém chamou mesmo. O problema daquilo, Lucas, é porque tu não... Tipo assim, tu não quietava o teu facho, tá ligado? Tipo, tinha hora que tu era Joestar. Tinha hora que tu era, sei lá, Calibac. E seguia, cara. E ficava complicado. Eita. Pera aí, que batidão tá começando aqui. Eita. Ah, mano, ninguém... O Homem-Formiga muda de nome o tempo todo e ninguém reclama. Cara, o melhor dia foi o dia que o pessoal lá dos Amishes foram ler um comentário seu, aí tava o seu nome do Instagram. Ah, o Lucas Serra falou isso. Aí no final, alguém falou assim, esse Lucas Serra é o Calibac lá do Rota de Fuga. Eu falei, bicho, acabou de destruir todo o trabalho dele de esconder quem ele era. Deu nome e sobrenome. Foi o melhor dia. Falei, nossa, nenhum respeito, nenhuma moral. Como você não se mantém com um único nome, você só gera confusão, tá ligado? Tipo, atrapalha tudo. Quando o Zé criou o Zé Andarilho, ficou Zé Andarilho, pronto. Eu botei isso, deixa eu iluminar. Pronto, acabou. A Pri, Queen Pri, pronto, acabou. Cara, mas não, não. Priscila é a tia da Lã. Ela é a tia da Lã, então. Ela mudou uma vez quando era muito nos primórdios, né? Então ela deu certo. Cara, não tinha como continuar como tia da Lã, porque não existe. A gente fez tanto que quando a Pri mudou de nome, a gente fez a piadinha que a tia da Lã foi expulsa do Rota de Fuga. Pô, mas você... Pô, Pri, mas Tia Dalã é bom, hein? É um era bom nome. Vamos trazer de volta o nome, porque é clássico, né, cara? É um clássico. Nossa, o Pri, tava aqui quando era Tia Dalã, cara. Fazer o nome. Mas nem pegou essa época. Mas Tia Dalã nem pegou essa época, cara. Mas eu tô falando do nome, pô. O nome de Tia Dalã. O nome da coisa é bom, pô. É bom. Eu gostei. Muito bom. É um ótimo nome. É uma frase boa. É uma ótima. Episódio de ensino médio, gravando com a tia da Lã, foi muito bom. História de ensino médio. Muito bom o Origins. Origins não, né? Porque Origem... Falando nisso, cadê David? Que já faz 50 anos também que não aparece aqui. Ah, ele disse que ia colar em qualquer dia e até agora nada. Ele não usa o Telegram. Aí você só vê ele, tipo, ele mil tempos depois, ele olha. Caraca, tinha mensagem. Nem marcando. Mas eu vou lembrar de chamar ele no WhatsApp da próxima vez. Eu vou mandar no WhatsApp. É. Mas o episódio de Origens é aquele, porque eu tava zoando, mas tipo, acho que a rota de fuga foi por causa do Jorge, cara, que ele fugiu o tempo todo. Deve ter ficado no subconsciente. Fuga. Cara, mas sério, a gente tá zoando. Aquele vídeo do P-Pfizer é muito sem graça, velho. Eu fico olhando. Não sei o que, primeiro e-mail, acho segundo. Bem feito. Acho muito bem legal. Acho muito legal. Eu achei legal também, bem criativo, só que saturaram, problema, só isso. Sabe o que é o problema? É porque é aquela coisa. Isso é normal, bicho. É tudo é isso. Tudo aquilo que faz muito sucesso, a galera imita. Já saiu outra moça aí falando sobre cringe, né? Imitando o cara lá da Pfizer. E realmente não ficou cringe, olha aí, ó. Foi julgar o cringe e ficou cringe. Isso, aí eu fiquei me perguntando, né? Será que ela queria passar realmente a ideia de... Será que isso aqui não é uma obra de arte genuína? Tipo, a pessoa fez exatamente aquilo que ela estava se propondo a fazer com relação à metalinguagem não. crítica até entre aí, os milênios e os Gen Z, né? Que agora tem essa. Não é uma briga de geração entre a geração X e a geração Z, por exemplo, porque é uma disparidade gigante, né? Talvez a geração Z olhe assim para a geração, né, X, né, e diga, porra, esses velhos aí, esses boomers, né? Não é isso. Não é millennials contra boomers também. Eu queria ser boomer. Mas você é de coração. Eu ando naquele Gen Black Gen Ops Z. Lá, daquele outro podcast que a gente não pode mencionar o nome. Oh, e, cara, é só nego de 50 anos, eu tô em casa. Eu tô com os velhos. Tem algum podcast que a gente não pode mencionar o nome? Me atualiza aí. Só quando eu estou presente que não pode. Não. É que é o grupo Black Ops, eu não posso falar qual que é o podcast que tem o grupo Black Ops. Peraí, eu sou editor, eu posso cortar. Ah, foda-se. Alô, aí nasceu um bracinho aqui no meu pescoço. A radiação veio aqui. Não, que eu reparei. Não é um easter egg, né, bicho? É só uma coisa que aconteceu. O universo Marvel também, mas a gente gosta de brincar que o Homem-Aranha tava no Homem de Ferro 2. É um easter egg. Vai. Ok. É um easter eggzinho. É mesmo, Lucas. Conte o porquê. Enfim, eu tava falando sobre a Pfizer, né, cara? É porque assim, é meio que normal ter esse tipo de coisa. Tipo, uma coisa faz muito sucesso, aí vai lá e um monte de galera imita até que saturar. Perde a graça, né? Até que você olha assim e diz, não tem mais tanta graça, né? Essa piada aí foi legal, mas... pois é. Que a gente pode imitar mesmo, é normal, cara. Acho que é normal. Agora, o lance da... do vídeo da Pfizer, né? E como ele é construído pra mídia social mesmo, pra rede social, né, e tal... Eu acho muito bom, e eu digo mais, é muito inteligente, tipo, tem umas gagzinhas que o cara coloca no meio, que são as coisas mais legais do texto, né? Não é só aquele bordão de, olá, eu sou a Pfizer, não é só isso. Tipo, tem uma hora que ele fala assim, vou quebrar essa pra aqui, não conta lá pra Rainha da Inglaterra não, porque ela já passou por muita coisa. Você assiste The Crown? Cara, tipo, são os detalhes. São muito bons, entendeu? Tipo, são os detalhezinhos. São esses detalhes que fazem todo aquele vídeo ser legal. Não é só o cara falar Pfizer. Não, isso é besteira, isso é bobagem. Esse tipo de coisa já... Todo mundo já fala assim, sabe? Tipo, desde que apareceu lá, faz, todo mundo fica falando desse jeito. Ele só pegou lá e botou de um jeito mais característico. Mas são essas gagzinhas que ele coloca no roteiro que faz o negócio ser legal, entendeu? Que faz ser engraçado. Tá ligado? Pelo menos ao meu ver, né? Por isso que eu achei engraçado. São essas pérolazinhas que você cata durante o texto todinho que fazem ele ter uma personalidade. Tá ligado? Tipo, beleza. Mas aí a galera pega o quê? Pega só umas partes ou outras, pega aquela coisa que ficou mais evidente, aquela coisa que satura, né? Pega e satura até ninguém aguentar mais. Exatamente. Mas rapaz que fez esse vídeo, pelos que eu entendi até agora, ele é de fato humorista, né? Então por isso que tem esse formato que o surfista falou aí, né? Que tem os pontos certos. Mas ele é artista, entendeu? Exatamente. Mas a internet... Como então ele não tem um emprego? Aparentemente não, né? Agora tem, né? Porque ficou famosíssimo. Artista não trabalha, né? Tá fazendo várias publis aí. Tá fazendo... pois é. Tipo, é muito legal, cara. Que, tipo, o texto do cara é bom. E outra coisa, se você for lá ver uma página dele, tem outras piadas, outros textos daquela, tipo, sabe? Daquele mesmo segmento, assim. Só não tinha sido ainda... Como é que posso dizer? Só não tinha caído ainda do gosto da galera, porque não era... assuntos relevantes daquela, né, daquela forma, né? Porque tem aquela coisa assim, tipo, o cara faz uma piada, né? E aí, sobre um assunto relevante daquele momento. E aí se torna relevante naquele momento específico. Aí irrita, né? Por aí um tempo, depois... Isso, exatamente. Aí depois esquece e passa aí. É isso, cara. Tá aí, ó, pra você, cara, ouvinte. As coisas são assim, a gente... Estamos estragando a sua vida, a sua vivência no Twitter está sendo estragada por nós aqui, porque nada mais vai ter emoção. É isso. É sobre isso. Demais, quando a gente vive demais, quando a gente vive tempo demais, a gente começa a achar pontos, né? E você começa a cantar a música do Queen, tipo, who wants sleep forever, who wants love forever. Depois que você vira Grinch, não tem mais jeito. Fica peludo, né? Depois que, é por isso depois, que eu sou boomer. Depois da puberdade, você vai ter pelos em lugares estranhos. Então, você vai virar um green. Isso me lembra daquele filme, Super-Herói, o filme, sabe? Não, é o Super-Herói, o filme? Que é com o Drake Bell lá, que ele... É. O tio dele vai ler o... Ah, Drake, na adolescência, Bell, né? Você vai sangrar pela vagina. Aí ele... Ah. Cara, que ferrado. Esse filme é bom, cara. Esse filme, ele realmente ele não foi, assim... Como é que eu posso dizer? Ele não foi... Ele não levou a merecida... Ele não teve o merecido reconhecimento, sabe? Porque esse filme realmente é muito engraçado. Ele é muito bom. Ele faz umas piadas muito boas. Eu fui ver de novo. Eu fui entender piadas hoje em dia. Eu fui reassistir esse filme e fui entender piadas muito mais bem elaboradas. É bem legal. Tem coisa muito boa. É isso. É isso. Como é que a Pri falou aí agora? É sobre isso. Sobre isso. É sobre isso e tudo bem, meninas. Ai, ai. Ó, mas eu queria falar uma parada. Esquadrão Suicida vai ser muito bom. Eu estou muito no hype. Podem me cobrar no futuro. Vai ser um ótimo filme. Vai valer cada centavo do dinheiro do seu ingresso. Vai. Nesse caso, vai. Agora, né? Acabou as crianças, né? Agora é a hora dos retardados, né? Então, criança já brincaram. Mas é a hora dos retardados. Eu tô com tanto flashback do outro Esquadrão Suicida que vocês não estão. Vocês não têm noção. Aquele menino do cachorro lembrando da guerra. Não, mas cara, vocês entenderam o que aconteceu? Que a Warner teve que colocar um filme dela do mesmo diretor de Guardiões da Galáxia. A Warner teve que baixar a cabeça pro homem. Ah, é, rapaz, vitória da Marvel. Mas e o primeiro já era pra ter sido a versão da Warner do Guardiões da Galáxia, né? É. Mas agora é a versão da Marvel da versão da Warner. Cara, tipo assim, o James Gunn vai colocar o pacificador. O pacificador tá muito... Cara, aquilo tá muito bom. É o cara falando... Ah, eu mataria crianças e mulheres pra isso. Não, peraí, mas você não é o pacificador? Sim, eu faço tudo pela paz. Desde matar mulheres e crianças. Eu olhei assim, o cara, isso é genial. É o cara doidão, tá ligado? É um maluco ou caipira americano. O filme ia ter o Batman, ia ter o Coringa. Ia ser praticamente protagonizado pelo Coringa. Pela Arlequina. E eu não sei o tanto de coisa que fizeram, mas cortaram tanta coisa, editaram de uma forma tão merda que saiu aquilo lá. Mas tem trailer que tem cena que não saiu pro filme. Aquela cena não sair pro filme é normal. Isso é até normal. Não, mas é porque o Zé tá falando. Não, Lucas, é porque o Zé tá falando. Eu entendi o ponto do Zé. O tom, tá ligado? O tom do filme, né? Mudou, né? O tom do filme mudou, né? Sabe, me lembrou muito, sabe o quê? Aquele Wolverine Origins, que a gente até já falou dele sobre ele uma vez, né? Que assim, o Wolverine Origins, ele era um filme mais pra ser mais sombrio, né? Que era pra ser um filme esse mais filme violento. Me fez gostar do Deadpool, cara. Mas é que tá, esse filme ele muda de tom muito, muito porque os produtores executivos, né? Eles estavam naquela de, vamos deixar o filme mais... Tá muito sombrio, vamos deixar ele mais com a cara dos X-Men, né? Do filme dos X-Men, né? Só que aí, na época, saiu Cavaleiro das Trevas, que era mais soturno, que era mais, né? Entre aspas, né? Um pouco mais adulto, né? Um tema mais adulto, né? Mas coisa que eu não acho que seja, né? É só a forma que ele é apresentado, como eu já falei em outras vezes. Mas não vou repetir, não. Quem quiser ouvir aí, vai caçar aí os Rotas de Fuga pra trás, que tem aí a gente falando sobre esses filmes. Mas enfim. Sim, no feed aí, novo, por favor, procurem no feed do Anchor pra eu poder ter uma base de dados exata, gente. Exato. Aí é o seguinte, aí no que sai Batman Cavaleiro das Trevas, a galera lá, a produtora do Wolverine, diz assim: não, puta que pariu! Olha aí o Batman fazendo altas granas. Vamos botar mais violência e tal. Aí o filme, ele fica nesse transitando entre essa coisa mais adulta, né, mais séria, tipo, tanto é que o começo do Wolverine Origem é um pouco mais sério, né, eles indo lá invadindo negócio e tal, então assim, tem um pouco mais de seriedade e tudo, e fica meio galhofa no meio, entra um romance que é meio esquisito, aí mais no final, desdobra como um plot twist que é o plano do vilão, mas aí a mulher manda... Aí tipo, aí tem toda essa bagunça justamente por conta disso, entendeu? Porque na época, saiu o Cavaleiro das Trevas, a base do roteiro já era mais aquele quadrinho do Origins, né, do Wolverine, que é mais um pouco mais violento, um pouco bem mais reduzido, não tem nada grandioso de batalha. Só que a Fox diz, não, vamos deixar um pouco mais X-Men, né, uma coisa mais aventura, vamos chamar mais público, PG-13 e tal. Só que aí sai Cavaleiro das Trevas, a galera, é um sucesso estrondoso, não tem nem o que falar, é um filme excelente. E aí a galera volta atrás e diz, não, não, bota aí plot twist aí, pra ficar mais soturno, pra ficar mais adulto. E aí estraga o filme, fica aquela putaria. Era a mesma coisa com... Era pra ser uma... Como era pra ser uma franquia de vários personagens. Ia ter filme do Magneto. Porque era Origem, pronto, Wolverine. Sim. Era pra ser vários personagens e o negócio matou. E um dos pontos baixos foi justamente o que o Lucas gostou mais, que foi tipo, completamente descaracterizado, sem boca. Bizarro. Eu gosto da parte que ele tá fazendo piadinha, cara. Eu gosto daquela parte que ele é um tagarela. Mas ali é o Ryan Reynolds sendo o Ryan Reynolds. Fazendo ele mesmo. De Ryan Reynolds. Não tem nenhum problema em gostar do Ryan Reynolds. Ó, Lucas, é tão bonito, né, ver o jovem assumindo. Eu só queria, né? O Belo. O Belo gosta do Ryan Reynolds desde Blade 3. Pô, mas vocês já viram a comédia dele com a Sandra Bullock? Que ela é chefe dele. E ela é canadense, ela vai ser deportada, eles têm que casar pra ela poder pegar o green card dele. Ele sacaneia assim, ela. Sim, eu acho que eu lembro vagamente desse filme e gostaria de esquecê-lo. Mas comédia de romance do Ryan Reynolds, tem que acontecer. Sim. Aí tipo, ele é canastrão, mas assim, o pior que o Ryan Reynolds, ele é carismático, tá ligado? Eu entendo o Lucas ter gostado daquele Deadpool ali, falastrão, né? Dele sendo o Wade, né? E tal. Né? E só que lá no final ele virou aquele boneco, né, que atira, que tem vários poderes e tal, e aí ficou aquela putaria lá, enfim, eu até entendo, tanto é que o filme, como eu falei, ele tem uma parada legal ali, e aí eles estragam tudo. A mesma coisa, a gente pode fazer um paralelo aí, a mesma coisa meio que aconteceu com o Esquadrão Suicida, que vocês lembram, né, tipo, o Esquadrão Suicida saiu todo pra ser o filme, né, mais 18 da Warner, né? Com violência mesmo, com um monte de coisa mesmo, né? Só, eis que a pedra no meio do caminho era o Zack Snyder, né? Cara, desculpa interromper, mas você falando aí, me lembrou as discussões nos comentários do MDM. Os caras, tipo, eu falando que num certo momento lá, eu falando que tava achando que ia ser uma merda, e eu acho que foi até um ex-colega nosso lá que respondeu falando que ia ser excelente porque era mais 18, então não ia ter problemas com censura, ia ser um filme que ia poder fazer qualquer coisa e tal. E eu lembro de ter pensado, cara, eu não sei não. Eu fazer igual o Otto. Eu fazer igual o Otto Alencar, né? Ficou assim fazendo igual o Otto Alencar quando não muta o microfone dele, vocês sabem, na CPI, o Zé acompanha, sabe? Ele fica fazendo assim, ó. Ele fica respirando assim. Essas partes são as melhores, bicho. O Otto Alencar tá respirando no microfone que ele achou que mutou, tá ligado? Que não mutou. É muito bom. Né? E faz um barulho assim, esquisito. Grande que bom, tá ligado? É, o Maraziz, na verdade. O outro ali cai outro, né? O outro ali cai é o médico, né? É o médico lá que arguia todas as pessoas, né? Eu tava esperando o outro ali cai na sexta-feira agora, arguia o cara sobre os processos que ele faz lá dentro da importação, viu? Fiquei esperando, ele nem apareceu. Mas, pois é, aí tipo, você pode fazer essa conexão com Esquadrão Suicida, por exemplo, tava Deadpool, né? Saí Deadpool. Caralho, Deadpool, pá, faz um maior sucesso e tal. Aí a Warner diz, pô, vou fazer aí, né, e tal. Aí, né, Zack Snyder, né, vai ser top, não sei o quê. Aí a galera cai de pau em cima, né, crítico pra tudo quanto é lado, né. Aí a Warner dá ouvido, né, questão de internet e tal. Aí faz o filme ser todo, tipo, sem personalidade, né. Queriam imitar, obviamente, queriam imitar o Guardiões da Galáxia, né, só que sendo PG-13, né. Mas saiu, assim, uma coisa terrível, né, bicho? É um filme ruim. Não é nem um filme ruim com coisas boas, né? A única coisa boa do filme, pelo menos na minha opinião, é aquele comecinho, né? Onde vai apresentando os personagens. Tem bastante personalidade ali naquele começo, assim. Parece impressionante uma coisa como os tentáculos do Snyder chegam em todos os cantos da franquia, todo o universo desse no cinema. Isso! Estraga todos eles. A mão podre do Snyder chega em tudo. Pois é, aí aconteceu a mesma coisa com o Esquadrão. Mas agora teremos aí um filme excelente. Eu também tô botando fé, hein? Vai ser legal de acompanhar, vai ser um filme divertido. Eu tô tirando fé, tô levando pra outro lugar. Uma mochila nas minhas costas. O negócio é que eu acho que tem uma coisa que a Warner, ela retomou, meio que ela aprendeu, né? Aprendeu assim, né? Retomou, né? Porque assim, ela pelo menos nesse filme, ao que tudo indica, o que tá aparentando, né? É que não tem mão pesada de executivo, né? Sobre ele. E dessa vez, eles olharam assim. E exatamente. Cara, tu dá dinheiro, tu faz bilhão. Naquela época foi que a Marvel tinha expulsado ele. Eles chegaram assim, que tal você fazer seu próprio universo com jogos e prostitutas? Venha! Exatamente. Aí o James Gunn olhou assim, eu posso matar qualquer personagem? Pode. Tá aqui, aí, tipo, é o Esquadrão assim, Suicida, né? Ele é, exato, esse é o nome, não! Eu fico imaginando ele. Eu vou poder colocar sangue, vai ser mais 18. É seu. Tome. Ele olhou assim, e tipo assim, Kevin Feige vai ser... Pegou não, e depois... Chamou ele de volta. Ele vai fazer... Não, sim, mas você imagina na hora que ele assinou o contrato, a raiva que ele devia estar, tá ligado? Eu vou fazer essa merda 3 bilhão aqui, só de sacanagem. Cara, e assim, vai ser agora em agosto, não é isso? É em agosto ele, é? Eu acho que é em agosto, se não me engano, mano. Velho, o Starro, o cara vai usar o Starro. Quem conhece então, assim, o Starro além da gente? Porque a gente tem que entender que pros Estados Unidos, o que pega é o que faz lá, né? O dinheiro que faz lá, o dólar que faz lá, né? Sim, sim. A bilheteria de lá, doméstica, né? Porém, então, não tá contando mais assim, cara. O que tá valendo é a soma total de streaming também. Vai sair no streaming. Por causa da China. Às vezes a bilheteria da O dinheiro chinês é grande demais pra ignorar. Com muita, muita gente, né, Vitor? Muita gente, é. Por isso que o... Mas aí... Que a América já tá mandando vacina pra China, né, bicho? Bora pro cinema, desgraçado. Vocês têm que dar uma olhada. A questão da China é... O Esquadrão Suicida, se ele tiver um pôster chinês onde o maluco lá que atirou no Superman não tiver muito destaque, o filme passa. Vocês têm que ficar de olho nisso, se ele vai pra China ou não. É, o problema é o racismo na China, né, bicho? Mas, enfim, eles é um racismo diferente, negra, né, cara? É um racismo diferenciado. Eles gostam de gente negra, ainda. Não, eles gostam de gente de pele escura, é diferente. É porque é a lógica que se você tem a pele clara, você tem grana, você não trabalha, você não tem que se expor a atividades. É assim na Índia também, rapaz. Sim, sim. Aí conforme mais escura é a pele, mais quer dizer que a pessoa trabalha, tipo. Também porque o sul do continente indiano, ele é da galera com a pele mais escura, e é a área mais pobre. E o norte é a área mais rica. Igual a Itália também, por algum motivo, igual vários países aí. Tem essa diferenciação. Né? Mas o da China não é necessariamente com negro ou negro, é com pele escura. Exatamente. E se não tiver mulher em posição de destaque também, quer dizer que o negócio vai pra China. Porque lá, por algum motivo, tem isso também. Ela Pri falou alguma coisa agora, eu deixei um silêncio por isso. Eu não tô nem por dentro de nada desses assuntos, gente. Tô só ouvindo aqui caladinho. A Priscilina ainda tá digerindo. Que vai ser o fim de sete. Cara, a gente fala da China, mas eu curto muito a iniciativa do cinema chinês, que acho que é 10 filmes só gringos que podem entrar lá, eu acho isso muito maneiro. Mas é em países aí que não são chupa-olo dos Estados Unidos, tem uma cota de filme estrangeiro que pode entrar. Não é só na China, não. País da Europa também. Mas eu digo porque os outros países são insignificantes para a bilheteria americana. Eu digo que a China, os filmes se adequam muito para poder fazer sucesso na China. É aquela parada, o Vingadores Era de Ultron tem uma cena especial pra China. Existem versões de filme que só são exibidas na China, com coisas específicas pra China. Lembrei do Doutor Estranho, que era no Nepal e não no Tibete, pra não irritar os chineses. Mas esse cara da China tá certa, né? Porque se a gente for olhar que o Dalai Lama era um babaca, e que antes da... ação chinesa era até a década de 50, o cara tão gente boa apoiava a escravidão. Mas você acha que alguém da Marvel tá ligando pra isso, rapaz? Não, eu sei, mas tô comentando que eu tenho problemas com essa filosofia, como se o Dalai Lama fosse santo, mas enfim. Não é nem querendo abrir uma bandeira aqui, até porque isso não devia importar num mundo ideal, assim, né? Não devia importar citar por nome o Tibete em filmes. Tipo, se você colocasse que lá é China, não devia gerar um celeuma tão grande assim, tá ligado? Eu não entendo porque que isso é isso é uma questão para os chineses. Cara, é complicado. É coisa regional, mas. Eu sei, falando essa parada. Lá, mas... No nosso, eu não consigo. Voltando pro cinema. A China ela se força a produzir um conteúdo muito melhor. Esses países, quando tem assim, é que o Brasil. O melhor, eu digo, pra agradar as massas. Porque lá o que faz sucesso é o quê? É aquele filme o Xia, que é filme de porrada com um viés mais nacionalista. É comédia romântica. Comédia romântica. Há controvérsias. Cara, você tem que pensar como a pessoa mediana. Pô, o Brasil, a gente vai assistir... Cara, quanto tempo que não tem uma comédia Globo Filmes decente? Comédia romântica. 100 anos, 80 anos. Não, sem zoeira. A gente ficou hypado por Bacurau. Cara, cadê o próximo Bacurau? E eu não digo às vezes nem por falta de talento, por falta de investimento mesmo, que essas paradas não rolam. Eu não tô. Que eu tava muito... Desculpa, Lucas, te interromper, mas ainda bem que eu tava mutado, porque eu dei uma gaitada agora com essa resposta do Zé. Eu tava esperando ele responder assim: quando é que teve alguma? Ele responde uns 80. Mas sério, a gente fica zoando. Mas nosso cinema é que a gente faz parada boa e não divulga. É que o problema é a divulgação justamente, é isso que eu ia falar. Pô, teve um festival de cinema de terror esse ano. Online. A gente não cobriu. É, o Rota não cobriu. É, mas aí. Eu sei. Né? Mas teve até tem um canal no YouTube que chama Trecheira Violenta. Eles fizeram review de uns dois ou três filmes que saíram nessa. Festival que são excelentes, são filmes de terror aí tão bons quanto Bacurau, ou melhores. Mas aí, Zé, é que quando pegam pra investir, pegam um filme bem ruim pra tentar competir com filme gringo. Eu lembro na época de Pernas pro Ar 2 versus Vingadores Ultimato. Eu olhei aquilo e eu, ah não. Cara, isso aí é uma herança aí da nossa querida ditadura. Que fudeu com a indústria de educacionais. Pela política mesmo de incentivo à cultura, eles só. O que entrava o dinheiro pra produzir mesmo era esse tipo de filme. Sempre foi. Existe um temacast sobre isso, cara. Sim. Comentando essa parte da história. Mas o que eu queria falar é porque, tá, é um Globo filme, mas, cara, vamos supor, voltando pro Como Se Não Existisse Nada Antes, vamos pegar um Cidade de Deus, um A Meia-Noite Encarnadeiro do Teu Cadáver, um Bacurau, um Central do Brasil. Pô, realmente, era um filme que merecia mais salas de exibição pra competir com Vingadores. São filmes bons. Muito bons. Mas nego me traz de Pernas pro Ar, quer colocar que esse filme pode competir com Vingadores? Caraca, filho, não! É. Influência da Globo, né, cara? O problema não é. Não é que não tem, que não existe filmes bons aí. É. O problema é a Globo investindo pra mim. O telefone resolveu tocar de novo. Já volto. Olha só o que falam de mim pelas costas. Que engraçado, né, pessoal? Não, eu sei o que eu ia falar, Zé. Aproveitar o gancho, né? Porque a gente tá. É que o Lucas calou a boca, né? Meu Deus, ele vai editar e ele vai ouvir. Meu Deus do céu. Exato. Ele não deixa ninguém falar. É porque ele só quer falar. Ele é o queridinho aqui do. Ah, vamos aproveitar, né? Vamos tacar o pau no Lucas. Ah, eu quero ver. Eu queria ver a reação dele editando isso, né? Pô, esse cara tá falando mal de mim pela minha escola. Ele deve ter ido de fone no ouvido, ele deve estar tá ouvindo. Exato. Ele tá fazendo só falar. Mas assim, agora voltando um pouco mais da seriedade, né? Tipo assim, fica parecendo que a gente tá. Opa, voltei. Só pra pegar um negócio aqui. Sim, não, é o seguinte. A gente tá meio que ignorando não, mas assim, acho que a gente ainda ia entrar no questão do cinema, né? É que é uma questão capitalista, né, cara? Não tem como dizer que não tá totalmente entrelaçado com a questão da distribuidora, né? Vocês estavam falando, distribuir filme ruim. Cara, quem é que produz o filme ruim? É o filme pras massas, é a Globo. Só que é a Globo. Também, cara. Não tem filme bom Globoplay, cara. Globoplay não, não tem filme bom Globo. Minha Mãe é uma Peça 1, Minha Mãe é uma Peça 2, Minha Mãe é uma Peça 3. Cara, são filmes bem, bem medíocres, eu vou te contar. São filmes bem medíocres. Eu não tenho mãe, não, cara. Você não tem mãe, não? Ó, eu vou falar um negócio aqui. É melhor não falar, não, mas deixa pra depois. Fala em off depois. Mas assim. Falar porque eu vejo a Dona Hermina e a minha mãe, cara. Eu vejo a minha mãe ali. Ah, tudo bem. Muita gente vê a mãe ali e tal. Muita gente acha aquilo assim muito legal e tal. Ok. Olha aí. É razoável, vai. Ok, tudo bem, você pode gostar. Mas, um abraço assim, aí pra associação de. Competitivo, cara. Associação de terapeutas aí do Brasil. de casas terapeutas aí. A mãe abusiva pra caramba, tipo, vai lá e fica, sabe? E vai lá pegar a filha, porque... E tipo assim, é um tipo de visão... Tipo assim, ó, eu entendo que seja genuíno, certo? O que foi inspirado na mãe dele, é mal bonito isso aí, é muito legal e tal. Mas tem umas coisas complexas ali naquele filme, que é um filme de outra época, é um filme de outro tempo, entendeu? Naquele tempo específico era legal. Agora, se você for olhar com os olhos um pouquinho mais aguçados, tem algumas coisinhas ali que são desagradáveis de acompanhar. Enfim. Então, assim, ó, a gente se coloca um pouco na pele dos filhos também, entende? Na ideologia de que como a gente quer e como a gente idealiza, né, ser pai, aquele filme ali é um filme bom de comédia, mas que não reflete a realidade. E não deveria refletir a realidade. Né? Se você tem uma mãe meio parecida com aquela moça, é um pouco complexo de dizer, não que ela não tenha muito amor e carinho por você, mas só que a personalidade dela é um pouco conflitante com as coisas que a gente entende hoje de fazerem bem ao seu... Ah, era uma bosta, entende? Mesmo, cara. Era um grande estereótipo. Fala logo. Exato. Hoje em dia... Principalmente hoje em dia, é uma bosta aí. O cara era um comediante bom? Era. Mas não é por isso que ele fez é bom, porra. Exatamente. Esse podcast vai ser cancelado. Isso eu ia falar, mãozinha na têmpora aqui já. A notícia do próximo giro vai ser isso. O Rota foi cancelado. Ah, pode cancelar quem quiser. Vai ser cancelado antes do Crazy Cash. Eu morri disso. O plot twist, eu acho, ninguém esperava. Eu vou ser sincero. O plot twist é do podcast, gente. Eu acho que assim, ó. Se não for cancelado ainda, não. Eu vou ser sincero aqui, é melhor não, né? Não, é melhor não. Deixa pra... Eu vou falar em office depois, que é a minha opinião. Mas o editor tira. Ah, mas é isso aí mesmo. Mas tira, não. Se fudeu. Não é pro cara morrer que eu vou deixar de falar aqui. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar um pouco assim, calma aí. Calma, Zé, mas calma. Calma, deixa pra pistolar calma. Um pouquinho depois do comercial. Calma, Zé. Ó, é muito triste, primeiro de tudo, é muito triste o que aconteceu com ele. É muito, muito, muito triste. E é extremamente doloroso. Tipo, isso não precisa nem ser dito. Mas, calma. Mas eu sinto muito pra pessoa que morreu, mas nós gostávamos. Não, calma. Vai também ficar parecendo com... Não, mas vamos também ficar parecendo com o Bolsonaro, não. Ah, sinto muito, mas foda-se. Não, não. Não, pô. Aí. Mas não é mais foda. É foda. Mas assim, eu sempre achei os personagens que ele faz, o Gustavo fazia, né? Infelizmente veio a falecer, é uma tristeza. Eu achava os personagens muito parecidos. Outro, entendeu? Eu nunca achei que ele era, nossa, muitos personagens, não era um Chico Anísio, tá ligado? Como teve gente que, ah, nossa, é muito foda, ele tinha vários personagens, dava vida a 1 milhão de personagens. Cara, vamos ser sinceros, todos os personagens do Paulo Gustavo era a mãe dele, era a mesma aquela personagem que ele fez no filme, eram esses personagens, era todo, se você pegar os filmes dele, for olhar, você vai perceber que todos os personagens eram o mesmo, era a mesma caracterização, era a mesma voz. E, tipo, nunca tinha uma diferenciação. Ele podia botar uma peruca diferente e tal, mas era a mesma personalidade, mesmo, e aquele mesmo jeito, né? Enfático, né? De falar e tal. Que era engraçado pra alguns personagens. Você viu todas as temporadas de Vai Que Cola, cara? Era repetitivo, entende? Foi? Você viu todas as temporadas de Vai Que Cola pra poder falar isso? Sim, passa essa impressão... De muitas coisas, né? Dele fazer muitas coisas por conta do 220 volts também, né? Que era um programa com vários quadros, né? Várias esquetes e cada um era um personagem diferente. Só que antes que eu perca o fio aqui, eu ia fazer um comentário do filme, dos filmes. Nós estamos falando de filme. Tem aqui esse problema no Brasil de ser tudo comédia, Globo Filmes e tal, de não ter incentivo pra outras coisas direito, e isso eles estão criticando assim, uma coisa que é problema do governo brasileiro, porque em todos os países, a maioria dos países aí de primeiro mundo, Europa, até em outros de vizinhos aqui, você tem um órgão do governo que dá dá dinheiro, dá incentivo, dá... A gente tem ANCINE. Tem ANCINE, mas aqui... E nada é a mesma coisa. Mas na Alemanha, principalmente, vocês conhecem o Urbo, né, que é aquele diretor de bosta lá que faz um monte de... Zé, pro início, Zé. Não adianta, a ANCINE dá dinheiro, dá isenção, se não tem distribuição. Aí a gente tinha que fazer um órgão pra distribuir o filme. Não é só dar o dinheiro. Porque aí a gente pega. Vamos supor que a gente faça o... Sei lá, o Rota de Fogo Filme, por exemplo, e seja o melhor filme de ação de todos os tempos. Se a gente não tiver grana pra distribuir, mesmo tendo financiado o filme, tendo pago o filme, não vai adiantar nada. Sim. É. Tem, o erro tem na distribuição, que, na real. Tem que ter reformas aí, tem que ter mudanças na própria ANCINE. O jeito que a ANCINE concede e lida com os filmes, saem, né? Acho que um erro também, se eu não me engano, na legislação brasileira, o conteúdo, a quantidade de horas de conteúdo nacional que tem que ser produzido conta jornal. E não deveria contar telejornal. Porque diz que na França, outros países, não se considera horário de telejornal como horário de conteúdo nacional produzido. Cartoon tem Irmão do Jorel, que é aqueles outros desenhos, por causa disso. Porque tem uma lei que te obriga a produzir conteúdo nacional. A HBO, cara, quando pegou pra fazer conteúdo nacional, pô, ela fez Mandrake, fez O Negócio. O Negócio já não é uma série que eu curta muito pelo tema. Não é uma parada que eu acho legal, mas tem gente que curte. Mas Mandrake... Pô, Mandrake é um detetive canastrão. Eu não sei se trata essas coisas. O negócio é basicamente um grupo de moças que trabalham na profissão mais antiga do mundo, que elas resolvem, tipo, organizar, oficializar a parada. Mas acho que sempre sai esse tipo de série aí. Mas é bem feito. Teve uma... A crítica elogiou. Teve também aquele da HBO, né, tá falando aí? Teve aquele Magnífico 70, né? Esse eu não vi. Tentado, né? Mas, cara, o Mandrake... A Priva entendeu o que eu vou falar. O personagem tem uma cena dele andando ao som de Jorge Benjor, tocando, tipo, Take It Easy, My Brother Charlie, no centro da cidade. Ali no centro, Pri, perto do... Caraca, da 25 de... É Uruguaiana? Não, eu errei. Cara, aquele palácio Tiradentes... Eu tô péssimo com o nome de rua, mas do Tiradentes, tá ligado? Que tem? A praça Tiradentes? Eu tô errando, babaca. Duque de Caxias. Eu vou pegar a cena e depois eu mando print. Tipo assim, o cara no centro do Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que mora no Rio ou que trabalha no Rio vê aquela cena e reconhece. E tem uma vibe do cara ser o típico malandro carioca que se vira bem, que escapa das paradas. Que é baseado em livros. Existem livros do Mandrake. Aí a série, pra não ser no passado e eu mesmo assim respeitar o personagem, esse Mandrake é filho do outro Mandrake. É o sobrenome. Então, tipo assim, eles pegaram outro maluco que já era um pouco mais velho, o que era pra ser o amigo dele, e virou o chefe lá do escritório. Aí tinha a secretária que o Mandrake de vez em quando flertava e tal. Colocaram a Arlette Salles fazendo ela, e ela se despedindo. Tanto que no episódio, tem uma piadinha que ela fala do pai do Mandrake, assim. Aí depois o Mandrake olha... Cara, meu pai saiu com ela, ele olha assim... cara, tem algumas coisas que você não sabe, tá ligado? Aí eles colocam outras... Enfim, pra quem lê o livro, funciona. E com o material original, muito bom. Porque eu tô assistindo, tô terminando de assistir. E é uma série muito boa, de investigação e tal. Pega umas paradas do Rio de Janeiro. É bem legal. E é conteúdo nacional, que a HBO foi obrigada a produzir. Muito legal. Já aproveitando esse gancho que a gente entrou nesse assunto, a gente tem um episódio sobre cinema nacional. A gente falou muito sobre isso. A gente não, o Jungle Cast tem, né? Era Jungle Cast? Era o Jungle Cast. Foi um dos primeiros episódios, saudade. Exatamente. Ai, meu Deus. Mas foi muito bom esse episódio que a gente falou sobre cinema nacional e produções nacionais, né? A gente acabou voltando aqui no mesmo assunto. Dessa questão do... Eu acho que a gente sempre vai voltar. Ruim. Porque eu fico triste. A gente zoou De Pernas Pro Ar e aí é aquela parada. Eu não acho um filme bom. Eu não achei na época, em condições. Mas aí eu fico olhando os babacas, ai, filme nacional que é competir. Não, cara. A gente tem potencial pra competir com os Vingadores. Com a maior bilheteria da... Tipo assim, não é que não é síndrome de vira-lata. Eu só achei que o que a gente escolheu pra competir não servia na época. Não batia de frente. Mas pô, vamos pegar o quanto de autor tem de fantasia e tal, que podia fazer um universo compartilhado. Vamos pegar a Yue aí. Ela tem Asas Escuras, o Pássaros Noturnos. Pô, daria um filme muito maneiro, Asas Escuras. Ele tem uma leitura fluida que daria pra passar pra roteiro de cinema muito fácil. E outras produções, porque, por exemplo, essa produção agora da Cidade Invisível também, né? Sim! Né, vou pegar uma pegada parecida com essa. Daria pra trabalhar em cima disso, né? E sendo nacional, não precisa, porque, né? Não precisa ser uma competição em termos de dinheiro, de orçamento. Mas é que o problema que é, uma competição sobre orçamento, né? Sobre dinheiro. Porque é aquilo que eu tô falando, né? Tanto de orçamento, vamos supor. Eu abro um edital agora. Melhor assim, a gente vai fazer um filme sobre, sei lá, capoeira na década de 30, e abriu o edital, e a gente conseguiu passar no edital, a gente tá organizando, aí conseguimos patrocínio também, e a gente fechou um orçamento muito bom pro filme. A gente vai gravar, vai produzir, tipo assim, conseguimos fazer um ótimo filme, o filme passou em exibição teste, nego adorou. Aí chega. O grande problema é na hora de desovar esse material, cara. O grande lance todo é esse. Porque a quantidade de salas é muito pequena e quando colocam, é feito quase de má vontade. Que são horários horríveis, que você não consegue assistir. Ah, os caras fazem divulgação primeiro em festivais, né? Tipo o filme do Marighella. Que os caras vão ficar na Alemanha, em Cannes. Pois é, mas o do Marighella não conta porque o governo tá ativamente boicotou o Marighella. Tanto que. Falou uma parada pra não reembolsar. Marighella é um caso à parte. Me esqueceram desse babado, eu nem nunca assisti, não saiu em lugar nenhum, né? Ficou. Tem o torrent, alguém vazou um torrent dele. Ah, vou procurar. É, esse pode procurar em torrent porque, aparentemente, enquanto o Bolsonaro não sair, esse filme não sai no cinema. Por isso que eu tô falando, Marighella não conta porque é ativamente tá sendo boicotado. Por isso que eu tô falando. Mas tipo assim, mas a gente faz o melhor filme do mundo. Foi aclamado na Europa. Foi aclamado. É um ótimo filme, mas tipo assim, a gente não conseguiria a sala pra poder passar nosso filme de capoeira. A questão toda é a distribuição. Falando, né? É o gargalo. Mas da questão da política, nesse caso do Marighella, era o que o Zé tava falando, né? Mas o que eu quero dizer, surfista, é o gargalo pra não importa quantas produções nacionais boas tenham, o que ferra com a gente também é a distribuição. Aí que tá, Lucas. Ó, a gente vai voltar, sabe pra onde? Pra aquele lance da Globo Filmes. Mas eu não saio disso. Essa que é a questão. Não, eu tô colado. Tá... Alice Júnior. Vocês lembram de Alice Júnior? Vocês sabem o que é Alice Júnior? Eu assisti maravilhoso no Netflix. Exato. Ele é original Netflix ou ele foi comprado pela Netflix? Ah, não faço ideia. Eu sei que é muito bom. Nossa. É pra quem não sabe, é um filme que é uma comédiazinha teen. Que eu só vi o trailer, eu não baixei o Piratão ainda. Nesse caso, não tem como eu conseguir assistir no cinema, então vai ter que ser o Piratão. Que é basicamente uma comédia adolescente, só que a personagem é uma garota trans. É uma atriz trans interpretando a personagem. E até uma parada que eu achei legal, que o personagem que é pra ser o pai dela é um maluco todo sério e tal. E ele não cai no estereótipo de ser o cara que renega a filha, tá ligado? Ele não, pelo contrário, ele acolhe, Aí me diz, esse é um filme que é mega importante por vários motivos. E cadê que ele tava nos cinemas? Eu tenho quase certeza que esse filme é comprado pela Netflix, né? Original. Porque a Netflix, quando ela compra a direita de distribuição, ela não produziu, mas ela pode botar que é original dela. Igual ela faz com um monte de conteúdo. Eu tenho quase certeza que esse filme foi nessa vibe. Ela não produziu, mas ela comprou os direitos. Aí ela põe lá que é o original dela. Aí cadê esse filme passando nos cinemas? Não passa. Se fosse passar, ia ser numa quinta-feira, tipo, 1 da tarde, tá ligado? É que agora tá difícil pra nós. A galera ia falar assim, ó. A galera ia falar assim, ó. Os distribuidores iam olhar pra esse roteiro e iam falar assim, ninguém vai querer assistir isso aqui. É isso que ia acontecer. Agora tá difícil pra nós comentarmos sobre o que passa ou não, porque tem o Covid, né? Tem a pandemia aí. Ah, tem a pandemia, né? Em bons tempos, eu já falei em outros episódios, nos tempos bons antes da pandemia, o ingresso no cinema de Caxias é metade do preço, então eu conseguia tirar pra ir na... Tipo assim, na filme estreou quinta-feira, eu consegui ir no cinema no sábado de tarde, eu ficava olhando lá. Porque eles reformaram, expandiram as salas e cinema, e não tinha quase com nenhum conteúdo nacional. Eu acho que quando foi ter filme nacional foi Minha Mãe Uma Peça. Eu não lembro de outro filme nacional tendo destaque ali, em questão tipo, do final de semana. Que não colocam esses filmes no final de semana. Tem que distribuir, tem, mas eles põem nos piores dias. Esse que é o lance. Eu desconheço o cinema. Os cinemas, porque eu não... Não tem cinema na sua cidade. Não sou familiarizado com cinema. Eu nunca fui. É assim, Zé. Tem uma sala fechada que tudo é escuro. Tem umas poltronas, aí lá atrás tem um projetor e o pessoal projeta o filme numa tela branca. Exatamente. Se tu paga pra ver um filme com um monte de gente falando no teu ouvido, e aí tu paga R$100 um combo de Coca-Cola com uma pipoca ruim, e aí no final tu sai falando mal. No final, falando do cinema. Nossa, cara, pinta uma porta e aparece uma mulher dando risada na tela e o cinema pega fogo. É mais ou menos isso aí, a sensação é essa. Mas exato. Eu já falei que uma tristeza que eu tenho é não ter comprado o combo dos Vingadores, do Ultimato, porque eu levei o cartão de crédito errado. Era pra ser o débito, eles não aceitam crédito. O universo te ajudou. Eu queria, mano, eu queria gastar dinheiro... com isso, parabéns. Pri, eu tinha o dinheiro, eu só esqueci o cartão, a minha raiva foi essa. Não ia fazer falta no orçamento, tá ligado? Era pra aquilo. Eu cheguei, eu olhei o cartão, não. Era o cartão de crédito, eu olhei assim, só trabalhamos com débito. Lamentável. Bateu uma tristeza na alma, porque eu tinha pedido pra... Moça, como a fila tava grande... Eu vou comprar ali o balde de pipoca. Guarda meu lugar, por favor. Ela, tudo bem. Quando eu voltei, ela só ia comprar pipoca. Eu trouxe o cartão errado. Aquela bad vibe, tá ligado? Que merda. Exatamente. Eu concordo com a Pri, viu, já tinha mais de Calibari. Ô, Lucas. Porque foi o universo dizendo pra você não gastar, não se dispendiar com uma besteira dessa. Mas, ó, até porque... Era crédito, então se não tem no crédito, né? A não ser que seja aquele crédito pré-pago que tu tem. Eles não aceitam crédito, esse que é o lance. Doideira, o negócio não aceita crédito, é muito doido. É, regra do cinema lá, eles não aceitam pagamento em crédito, é só no débito. Dinheiro aí é crime, viu? Isso aí é crime. É só pra quem tem dinheiro. Então, ou seja, você ia se colocar em uma despesa, né? Pra frente, porque o crédito é isso, né? Você não tem esse dinheiro, né? Você paga um crédito pra pagar depois ao cartão. O cartão paga pra você e depois você paga o cartão. Então, aí você tem que fazer o macete da Americanas, né? Quer pegar e... Acerta, você... A Pri que conhece. Se configurou pra fazer você não ter que ficar endividado no cartão com um balde aí que tu ia deixar aí, empoeirar. Olha só que coisa. Entulho, cara. De colecionador, filho. É um balde do filme de 10 anos da Marvel. Coisa de bazingueiro. É, tu vai fazer... Marvete. Falar em coisa de bazingueiro, eu ganhei no Dia dos Namorados um presente muito legal, gente. Tem a ver... Alguma coisa com o formato da R2-D2? Porque a gente não quer saber sobre isso. Não tem nada sexual. O Rodrigo me deu uma pipoqueira, aquela pipoqueira... Desculpa, R2. Então, aquela pipoqueira de Star Wars. Mickey? Não, Star Wars, bem chique. Vem com um balde maneiro também, personalizado. Muito maneiro. E ela é de quê? Com o balde, já era o valor praticamente desse combo aí que tu ia comprar, entendeu? Ô, Pri, mas é do episódio 4, 5, 6... Do 1, 2 e 3, do 7 a 9, é do Mandaloriano, é referente a qual parte só, de Star Wars? É só marca, né? É neutro, é só Star Wars. Porque aí eu escolho qual que eu quero que seja, entendeu? Essa é a... Star Wars, daí tem o Capitão Kirk atrás, tá ligado? Mãozinha. Tem o Spock atrás. Olha aí que sacanagem, Zé. Não. O que eu quero, vai ver, é no formato da Enterprise. É tipo o Paulo Esteito, né? Vou achar a foto aqui. Mas é muito legal. E é quase o preço de um combo desse que tu ia ficar aí guardado um balde de plástico. Porra. Mais vontade. Pra foto vontade. Aqui. E na verdade é uma pipoqueira que faz parte de um kit, que tem também sanduicheira. E o que mais que vem, amor? Vem a pipoqueira, sanduicheira e o quê? E uma cafeteira. Diz ele. Então, vocês vão ter que namorar por mais 2 anos pra poder fechar o um negócio, pra fechar o combo. É a quest, né? Pra fechar o set completo. Excelente, viu? E o preço é só unidade. O que cortou o que você falou? O preço é só a sua dignidade. Exatamente. E a minha olha, paciência. Considerando que foi um dia dos namorados. Aí, ó. Boa, hein? Então, se, né, e ninguém completou, sério. Realmente, foi o que pensou nisso. O quê? Eu nem ouvi o que você falou. O quê? Oh, excelente, viu? Não, ela mandou a foto aqui no Telegram, pô. Muito bom. Não, eu ia falar que, tipo assim, tá falando do preço, mas o preço foi pago no dia dos namorados, considerando a data. Sim, não. Não, gente, isso aí tem que ser pago todo dia, né? Independente do dia. É o crédito das Minas Bahia. Eu não peguei aí a referência aí. O Zé é menino, o Zé não entendeu aí. Vou dizer uma coisa aqui que eu tô achando muito interessante, que pra alguém que discorda de tudo que tem sexualidade no meio, o cara. Ah, que droga! O Lucas. Agora mesmo pra mim já é secreta, né? Né? O Lucas, ele é alguém que, né, fala muito sobre, né, se preocupa muito com essa questão, na verdade. É aquela coisa freudiana, né, rapaz? Quem desdenha quer comprar. Exato. eu não quis entender mesmo. 6 motéis no caminho? Então você imagina o engarrafamento, tipo, de 6 motéis semana na pista. Muito eu triste. Eu demorei mais de 1 hora pra chegar em casa. Por causa daquilo. Sabe o que eu ouvi dizer? Eu vi em algum lugar que os dias que mais tem movimentação no motel é o dia dos namorados, né? E dia da secretária. O dia da secretária. Que doideira, né, bicho? Qual a conexão? São 2 dias que o Lucas fica muito, muito bravo, né? No trânsito, voltando pra casa, né? Eu sei, a data por isso. mas agora eu venho de metrô, cara, então eu não passo por isso. Olha aí, aí sim, bom. Mas é fogo, cara, tu vê que é uma fila gigante, assim. E pensar, não tô indo lá, né, é foda, realmente. Não, cara, você já... nessa fila eles já usam né? O tempo que eles estão na fila. A lagrinha escorrendo e a mãozinha passando no vidro do ônibus, assim, poxa. Não. Podia ser. Eu ia falar que o tempo que eles estão no carro, eles poderiam ter usado o carro, inclusive. E nada impede, né? De realmente. Mas eu acho que é crime. Uma entrada do prato principal. Zé, vou te contar um segredo. Isso é crime quando descobre. Zé, depende de. Zé, depende da porcentagem do fumê, eu acho, viu, Zé? Mas é porque no Rio é diferente. No Rio é diferente. É verdade. É diferente. É verdade. A legislação funciona de outro modo. É só a dar uma flanelinha que ele cuida pra você. Cuidado de carnaval, né? Cara, ia ser muito maneiro encontrando rota no Rio de Janeiro, o Zé vindo pra cá, sabe? Muito bom. Sendo assaltado no aeroporto, na saída. Só não, a história boa pra ser assaltado no aeroporto, quando tivesse vindo. Na hora de ir embora, o Zé ia estar assaltando, né? O assaltante que assaltou ele, sabe? Olha aí, ó. Isso é o arco de aprendizagem do Zé, né? Da criminalidade. Ia ser foda. Eu ia pegar a van errada e ir lá pra, sei lá, até o Queno lá, Cabo Frio, sei lá. Mas a gente pode te levar pra Campos, cara, não tem problema nenhum, não. Ia ser a road trip, cara. A gente ia passar por Campos, Ilha do Governador, Madureira. Lá no Bigode, Queno. Campos também tá perigoso, dava pra ser assaltado lá também. E principalmente. Todo mundo ia comer no Esquimó, hein? Ia ser o point, todo mundo comendo no Esquimó. Ia ser aquela, tipo, Vingadores 1, aquele final do Shwarma. Ia tá todo mundo ali. E inclusive, é provável que o restaurante estivesse tal qual aquela cena, né? Todo deteriorado, né? Todo destruído, tudo quebrado. A gente, todos nós surrados, né? Tiro de fuzil na parede. É. Todo mundo lascado, é, rapaz. Tá difícil. Tá fácil não no Brasil, bicho. Ah, mas a gente brinca assim, mas o Rio de Janeiro é muito maravilhoso e chora. Sim, outros estados, cara, e cidades. Eu lembrei agora. Falei, o Rio de Janeiro é a única capital do Brasil. Brasília não existe. Cara, Rio de Janeiro é a verdadeira capital. Eu lembro. Agora vocês falando aí. Eu lembrei daquele vídeo que o cara fala. Que os caras estão. Dois motoristas ficam. Um motorista bate com um ônibus na traseira do outro, tá ligado? Vídeo é um clássico. Eu sei. Aí o outro volta de ré, né? Dá uma porrada, né? Na frente do ônibus assim e vai, né? Aí o ônibus que tá atrás vai atrás, né? Aí isso tem o cara que tá gravando, fica narrando, né? Aí fala assim: ah, olha aí, vai dar porrada ali na frente, hein, bicho? Os caras vão se quebrar. Aí ele tem uma hora que a câmera vai, onde os motoristas estão indo, né? Aí ele se toca que ele tá vendo ali o morro, acho que é o Morro da Gávea, né? Tá ali, Pedra da Gávea, frente, olha aí, Pedra da Gávea. É. Em São Paulo não tem isso. Ah, que coisa linda. Mas é, cara. Vocês têm que entender que o Rio de Janeiro, todo mundo assim, é um pouco marginal, cara. Cara, aí ele manda assim: olha, São Paulo não tem isso, ó. Tipo, do nada. Maravilhoso. Pra mim, é esse isso, vídeo, né? E aquele vídeo do cara sendo entrevistado pelo documentário que chama o Eduardo Paz Tartaruga Touché. Ah, eu postei no grupo esses dias. Não é o Eduardo Paz, não. Cara, ele fala que o Sérgio Cabral é Tartaruga Touché. O Sérgio Cabral. Cara, pra mim esse vídeo define o carioca, assim. É muito bom. O carioca, gente. Cara, o carioca bom, sabe? Tipo, o carioca maneiro. É aquele cara. Fizeram um meme essa semana, porque a Anitta lançou a música, né? Girl from Rio. Essa semana não, né? Eu falei essa semana. Enfim, falou. Lançou agora. Já tem muito tempo. Já tá velho. E aí postaram um print, né, desse vídeo do cara na janela. E a primeira frase da música, né? Let me tell you about a different real. Muito bom. Que é ele falando a verdade. Muito bom. Cara, mas a gente falou de motorista do Rio. Que é a gente na garagem do ônibus lá. E o cara vindo. Cara, você tá com a chave da algema aí? Aí ele: não, cara, todas as chaves são iguais, a algema é a chave universal. Aí eu olhei e perguntei: por que que vocês têm uma algema? Eu já sabia que ele tinha um porrete escondido no ônibus. E ele: ah, porque se alguém te namora com a gente traz aqui pra garagem e resolve. Caralho. Assim, exatamente. Esse é o pequenininho, tá ligado? Mas é assim, olha, eu vou te falar, esses dias eu tava indo trabalhar cedinho. E aí eu tava sentada num banco próximo ao motorista. E aí o telefone dele tocou, ele, né, erradamente atendeu. Erradamente não. Mas não pode falar no telefone, no trânsito, gente. O cara é que vai ser o que diz mais rápido, cara. Aí, escuta. Aí ele ficou: aham, tá. Pô, mas aí tinha quantas pessoas no ônibus, não sei o quê. Aí ele começou a conversar com a gente. Pô, acabaram de assaltar outro 247 lá na central. É, pegaram ali. Isso me traz lembranças boas. Pegaram ele lá na central e os caras desceram lá na UERJ e tal. E pô, aí ele começou a falar assim: pô, vou começar a vir armado. Começar a vir armado pra trabalhar, porque aí já desce e já passa logo dois caras desses. Ou seja, o puro suco do Rio de Janeiro. Ele não tava mentindo. Isso que é o legal. Eu sei que ele não tava mentindo. Sim, sim. E todo mundo, tipo, é isso aí. Pô, tipo, normalzão, pô. Você tem uma arma em casa e, pô, pode trazer. Legal. Isso é o puro suco do carioca. Isso antes das 8 da manhã, tá, galera? É isso. Começar a me armar também. Chegar já mete dois logo. Pô, cara, eu não parei a briga no meu trabalho, não tive que ir lá salvar o maluco. Mas é. Foda. Mira, aqui é o. Como é que é o nome? GTA. Não, cara, o Cyberpunk. Eu tava lendo a entrevista do cara que escreveu o RPG. E ele fala que, tipo assim, ele baseou muita coisa no Rio de Janeiro. Porque quando ele tava aqui visitando os amigos, ele viu na televisão que tinha os bandidos tentando destruir um helicóptero com lança-bazuca. E ele: cara, isso é muito genial! Então, o Cyberpunk 2077, ele é baseado no Rio de Janeiro. Isso não é zoeira, muita coisa ali é do Rio. Quem tá jogando, tá vendo o que é. Cara, O cara em uma visita, né, bicho? Viu tudo, né? Altos ensaios pra poder fazer jogos violentos, né? Imagina se ele tivesse ficado um mês, dois meses. Não, mas ele era amigo do pessoal. Você imagina os caras contando pra ele a história, ele não acreditando. Igual a gente tá falando assim, você tá falando do assalto, e o cara, ah, isso é zoeira, não sei o que, ele vem pra cá e tá na televisão, sabe? Tipo, criminosos tentam explodir helicóptero da polícia. Ele olha assim, caraca, isso é verdade. Não era zoeira. Real. Pra ter noção, aí eu não joguei Cyberpunk, eu não posso confirmar. Mas eu tava escutando God Mode, o cara falou que ele passa por uma área no jogo que parece Madureira. Lembra muito Madureira, só que com muito neon. Olha aí. De repente foi Madureira do futuro. Então é Cyberpunk do Night City, nada mais é do que Rio de Janeiro. Cara, é muito cara, absurdo. Eu falando de motorista, eu lembrei de outro que o cara fala assim, fica dentro do ônibus, né? Aí tá muito. Cara, uma bagunça, galera falando, motorista falando, o trânsito lá fora, uma bagunça, assim, sem limite, sem, e era no Rio isso, sem, e aí os carros lá fora, tinham dois se batendo, assim, tipo, dois carros se batendo, aí o cara ia atrás, aí o cara saía, entrava no carro, batia no outro, e o motorista assim, conversando, olha aí, ó, o que o cara tá fazendo aí, ó, não, isso aqui, aí normal, o cara... Normal. Não, isso aqui é assim, ó, desse jeito aqui, ó, todo dia isso aqui, desse jeito aí, ó, e o engarrafamento... Sabe aquele tipo de engarrafamento que você só vê em filme, que é todo mundo atravessado assim? Que não é um engarrafamento de fila de carro, né? É tipo, tá todo mundo tentando passar por algum lugar que não é pra mas passar. Mas aqui da... é assim, cara. Excelente, cara, excelente. Excelente. O Rio é. Cara, o Rio é o Brasil, é o Brasil na sua essência, não tem como. É esse climinha aí, maravilhoso. O Rio de Janeiro é um grande RPG que o pessoal não encerrou a partida. Porque a gente produziu o melhor vilão de RPG, cara. O presidente é uma parada tão irreal que ele é um vilão de RPG. É. Não, mas aí já começa... Cara... Já começa? Cortou, Zé. Aí já começa a parte ruim. Aí mas, já... Cara, já aí é um grande é vilão ruim? Você tá sendo muito gentil. Vocês lembram? Vocês viram a foto do cidadão? Ele postou vendo SBT? Que o cara é presidente da república e tá pirateando o sinal, tá usando aqueles aparelhinhos falsos pra pegar sinal. IPTV? Gato Neto. Exatamente. Gato Neto. Você vê que ele cresceu aqui. Ele é um carioca, ele tem que usar uma Gato Neto na vida dele, não importa o dinheiro. Ele é um carioca miliciano, né? Ele é um carioca do mal. Tá na alma dele. Sabe quando você tá grupo rico, aí chega o cara e fala, cara... Tem alguém colocando fogo na sua casa ali, vai lá, tá pegando fogo. Essa é a sensação que eu tive. Todo mundo, Rio de Janeiro, deixa e o Bolsonaro, hein? Caralho, o clima, torta de climão da porra. Nossa senhora, tenso. É rir pra não chorar, cara, é rir pra não chorar, mas vamos lembrar que se tudo der certo, ele e Mussolini vão continuar com muitos paralelos. Meu Deus. Entendeu. Falta só mais um, né? É, exatamente. E com tudo é certo, vai ser no Rio de Janeiro pra continuar na vibe de que o Rio é a capital do Brasil mesmo. Só pro caraca poder falar no futuro. Foi a gente que resolveu isso aí, tá ligado? Criou o problema e resolveu. Exatamente. É isso que eu ia falar. Vocês que criaram, né? Acho que é obrigação, né? É. Aí, fazendo a ponte, é igual pro meu filme do Esquadrão Suicida, que criaram um problema pra eles virem resolverem. Eu acho que depois dessa, a gente não tem mais pra onde ir, né? Não. Já falou que o Rio de Janeiro é o grande Cyberpunk 2077. A gente começou bem, né? Rindo, né? Já estamos aqui, já deprimidíssimo, na verdade. Todo mundo triste. Eu tenho que mas aí eu tô desde que começou o Covid, não é? Aquele... Por causa disso. Mas eu tenho que assistir aquele vídeo do bonequinho, tá ligado? A Pri mandou pra gente lá naquele dia. Aquele vídeo do ser jovem. Do jovem lá, do Gringe. Ah, do... Acho que esse nome. Ela fala que vai usar o cabelinho partidinho no meio, porque eu sou jovem. Muito bom. Esse também é outro muito bom, hein? Esse é muito legal. Sim, maravilhoso. Ele fala, eu vou escutar K-pop, né? Vou aqui escutar você é jovem. Aí o cara, ei, mulher, deixa eu te contar uma coisa. Você não é jovem, mas não. Aí eu mandei um vídeo pra vocês aí no grupo. Será que é no Rio isso aí, hein? Eu acho que é, hein? Pô, na minha cronologia pessoal, é. No Novo 52 do surfista é no Rio, né? Sim. Ô, galera. Mas depois dessa... Cara, esse tipo... Eu nem comecei a ver, mas aparece no Rio mesmo. Aí, ó. Vou deixar a caixa de cerveja já paga, aí, tá ligado? Sumiu aí, velho. Deve ser aqui, com certeza, gente. Vocês acham aí, que quando o Zeca Pagodinho morrer? Vocês acham que além do feriado nacional... Vai ser como? Ele, por exemplo, deixou a cerveja paga. A energia... Totalmente carioca desse vídeo. O cara tava falando que o Zeca Pagodinho, o maluco lá, quando eu escutava o podcast dos Los Chicos, que ele foi passar Réveillon em tal praia aqui do Rio, tinha um quiosque que o Zeca Pagodinho tava bebendo. Que os mendigos adoravam ficar rodeando ali, que o Zeca Pagodinho tava ali ao redor, nenhum mendigo ficava com a boca seca. Ele pagava cerveja pra todo mundo, pros amigos, pra quem tava passando, até pro mendigo. Os mendigos adoravam ele. Você imagina... sendo carioca. Sim, aí você imagina o enterro do Zeca Pagodinho, que não vai ter de cerveja. Pense. Xerém inteiro, louco caraço de Brahma. A cachoeira de Xerém vai ser transmutada em uma cachoeira de Brahma. Você enterro do leste europeu, que a galera gosta de beber, fazer churrasco, fazer festa, risada. Leste europeu não, nós somos o melhor que isso. Isso aqui é Caxias, tá ligado? Ouvi dizer que... segundo uma série que eu assisti... Cortou tudo, né? Que... É... Esquece, eu... A internet tá morrendo aqui. A internet do Zé já não aguenta mais, né? Quando finalizar... Não aguenta mais. Eu vou sumir no vazio da internet. Vou ser sugado pelo buraco negro da internet. Você vai acordar no Flow Podcast. Não se preocupe. É, pode crer. Não, na verdade, o Monark lá fala. Você vai acordar no corpo do Monark no meio da gravação. Você vai apagar e vai acordar no corpo do Monark. Vai se disfarçar de mulher do Monark. Jesus Cristo. Nossa. Vai passar uma noite, mano. Cadê, Vi? Tem um vídeo aqui muito bom do Monark, que ele fala assim, que tá lá o Érico Borga aí, fala assim, Zumbi dos Palmares. É, do Zumbi dos Palmares. Fogo. Excelente, excelente. Isso é crime ser tão burro, cara. Devia tá na Constituição. A partir dessa linha, prisão, cadeia. Prisão, é. Burrice a partir daqui pra frente. Não, gente, não é crime, mas sério. Mas imagina, é cringe, se o Zé. Né? É, imagina se o Zé ele realmente acorda no corpo do Monark ele, no meio de um podcast e ele começa a falar as verdades. Ia ser muito bom. E a pessoa vai dizer: pô, acabou a maconha do Monark. Monark aí. Não ia demorar nada, porque ele provavelmente ia estar chapado, eu não ia estar entendendo nada, tá ligado? Eu ia achar que era um sonho. Sabe que ia ser bom, que você ia se soltar, ia estar o Zé pelado no corpo do Monark, falando sobre como isso é idiota, o capitalismo não existe, e não sei o quê. Ai, ai, excelente. Bom, vamos. Vamos. Já deu, né? Vamos. Uma última coisa. Aquele colega do Monark é a cara do Terça Livre, né, velho? Parece o Yang Terça Livre. O que grava com ele lá, o outro maconheiro? O Igor? É Igor? Isso. Não, do Gordinho? Acho que é, ele parece o Terça Livre. Sim. Parece o cara do Terça Livre? Parece. É tipo um Digimon que não evoluiu ainda sem a gengiva, tá ligado? Sem aquela gengivite agressiva. Não acho parecido, não sei. Vamos terminar. Deixa eu olhar eu vou acabar incitando a violência contra personalidades da internet. Ai, ai. Vou cometer crimes aqui. Eu apoio o discurso de ódio contra, né? Contra o. É. Contra o maldito. Mas então vamos encerrar esse podcast, que é um podcast de verdade, porque ele tem feed e ele sai no blog. Ele não é no YouTube. O áudio não está no YouTube. Exatamente, não é usando recurso visual. É um podcast de verdade, então queria mandar um salve pro Rio de Janeiro, verdadeira capital do Brasil. É isso aí, e eu estive aqui na gravação com a Queen Pri. Oi, pessoal, ainda aproveitando esse gancho aí de Flow, não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas eles lançaram um podcast deles separado chamado simplesmente Vênus Podcast, com duas moças apresentando. É, então é isso, né? Isso não... é guerra. É. Ou seja, vai ter um Guerra Civil Flow versus Rota de Fuga. Pena que ninguém pensou nisso antes, né? Pois é, né? Então, se vocês quiserem deixar o hate lá, pode deixar. E é isso, não tenho muito contra o que lutar, pois não tenho tantos advogados para resolver. Eu achei que a Pri ia falar, eu não tenho tantos agiotas. Eu imaginei a Pri ainda agiotas agora. Não, meu amor, agora. Eu sou do Rio, isso aí é fácil pra gente. Ah, eu imaginei agora, vocês verem, a Pri sentada em um trono, tá ligado? Com um monte de Agostinho Carrara do lado. Eu não é nem roubar o nome do outro. Já é um problema. Mas o problema maior é se associar a... Se associar a gente do nível de monarca. E aí... Ai, ai. Além... É, então, já aproveitando esse gancho também, pedindo pra vocês ouvirem o Planeta Vênus Podcast, o verdadeiro, recusa imitações. Vamos fazer igual com essa fantasma, Spri. Não. O que saiu, tinha uma treta lá pelo nome, que quando saiu o desenho, eles colocaram que era... The Original Ghostbusters, tipo, verdadeiro caça-fantasma, você tem que mudar o nome para o verdadeiro Planeta Vênus. Exatamente, eu vou trocar em todas as redes. Então, e mais importante ainda do que ouvir Planeta Vênus Podcast, mandar suas stories e etc e tal, compartilhar com seus amigos, ouça Batidão Tropical, o álbum de Pabllo Vittar que acabou de sair, está maravilhoso, estou viciado. Eu ouvi, eu não gostei de duas músicas, o restante está muito bom. Entendeu? Problema, eu ia falar que... O problema é teu, né? Essa é muito boa. Eu ia falar que eu gostei muito do ritmo que tá. É uma influência bem nortista, né? Mas o Calibá... Porra! Vai se fuder aí, o Lucas. Mas o Lucas tá um biguista total, né, bicho? É, cara. Deixa ninguém... Ele tava com saudade. Agora é o meu momento. Entendo, o bichinho tava com saudade de gravar podcast, interromper a gente na hora que a gente tá falando. Vocês perceberam que hoje eu nem briguei com ele, né? Porque eu deixei rolar. Exato, ele tava com saudade. É. Tava. Só hoje, hein? Desculpa, Lucas, desculpa. Desculpa. Não, isso aí é elogiar o álbum, que desses eu só não gostei de duas músicas e o ritmo tá muito isso bom. Olha o elogio. Olha, é quando a pessoa faz aquele elogio, sapeca, né? Tá muito bom, mas... Mas... Eu não curto todas as músicas da Pabllo. Eu tô falando que esse álbum eu gostei, porque eu curti a maioria. Tá maravilhoso, muito você bom, que ainda bom. Não ouviu. Provavelmente quando esse podcast sair, o planeta inteiro já vai ter ouvido. Então, enfim, né? Mas muito bom, Batidão Tropical, o maravilhoso. Te deixou triste? É a pergunta que devemos deixar aqui. Talvez sim. Inclusive, ela foi no Caldeirão do Hulk. O Hulk defendeu, a maneira não defendeu o MST. Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que quando ela cantou essa música, eles trocaram a letra, né? Porque a música é Você Me Deixou Triste, Triste com Tesão. E aí ele trocou por Você Me Deixou Triste Nessa Solidão. Eu odiei, tá? Eu não gostei, é isso. Mas todo funk não sai assim uma... Ô, uma pergunta aqui, sincera, assim. Todo funk não sai uma versão mais... Sai. Ok, e outra versão mais... Tipo, aquela que tá tocando muito no... Tem no Instagram um monte de gente dançando lá, aquela... Que é, o cara fala, que até tem naquele meme do. Os caras trocaram a música daquele Soul, todos vocês viram aquela animação da Disney Soul, né? Música, cara! Um sininho, aí toca assim, tá. Fala assim, ó. Ô, moleque, ela, eu sei qual música é essa. É do MC Livinho isso daí. É, esse cara é MC Livinho? Pronto. MC Livinho, cara. Você pronto, não conhece o funk de São Paulo, surfista? Não, desconheço. Aí. Pra mim devia ser crime ter funk em São Paulo, mas aí. Real. Então, tipo, aí, essa música tem uma versão. Tava tocando, eu digo, quando começou, comecei a ouvir, né? Começou assim aquela, ô mulher, né? Aí eu digo, eita porra. Sério que a galera do Instagram tá dançando essa música, né? Aí depois quando passa, ele fala, ah, não sei o que, normal, né? em vez de ele falar que ela suga a cabeça do pau, né? Ele fala, como é? Com você é tudo normal? Como é que é? Como é que eu não conheço a versão light, não. Eu só conheço a... É, tem uma versão mas light. Mas a gente pode pegar a Ludmilla, cara. A Ludmilla com o Benny DJ e com o Xamã, a versão leve da música é amava coisa nenhuma. Aham. Uhum. Ah, mas aí de coisa pra porra também, a... É, isso é tranquilo. Agora eu gostei da Ludmilla. Isso dava um programa, hein? Dava um programa, hein? Bota aí na pauta aí, Lucas. A gente tem outra fazer música fazer também que eu acho um absurdo. Aquela da Ludmilla que ela fala não... assim, ah, não, não. É, que é muito melhor. Que é, inclusive, a versão essa original é muito melhor, a do baseado lá. Eu ia falar não, essa. De... Não, não, não. Como é? Não só mexe no meu baseado que ela mudou pra não mexe no meu namorado, que ela mudou ali. Exato, ficou muito ruim isso, não mexe no meu namorado. Ficou não tem sentido. Baseada e... que é muito mais legal, né, de você defender. A outra música que é famosa e que não deveria nem tocar outra versão. Se não puder cantar, é melhor nem cantar a música que é aquela Costa de Rebeca, que aí vocês entendem aí o que que rima com Rebeca. Essa aí é boa, hein? Essa é boa. E Costa de Rebeca, vou te dar Costa de Rebeca. O que é que eu pensei na MC Rebeca, por isso. É, mas é ela que canta. Ela mesmo. Ah, ela fez uma metalinguagem. Mas a letra não é essa, entendeu? Não, cara. É que a letra original eu entendi, é mas eu pensei que... Sutileza, rapaz. Sutileza. E outra coisa também, que é o Cai de Boca, que tá muito bom. Que é, cara, outra essa coisa. Essa é boa, hein? Que tá bem. Fiquei bolado, porque é tem um pé sujo, perto de onde eu pego um ônibus. Tem um Cabeça de Porco que eles ficam tocando funk proibidão direto. Aí tocaram essa versão leve. Eu fiquei olhando. Sério que essa música vocês colocaram a versão leve, não colocaram o proibidão? Isso aí é o que a gente já sabe que é o machismo, mas é, fica para um outro programa, meu. Pô, eles trocaram outras músicas de, tipo, mulher versão proibidão. Só essa específica eu fiquei olhando. Sabe quando você, tipo, cara, sério? Não ia fazer diferença, qual é o né? Filtro, né? Qual é o filtro? Qual é a sua qual linha critério de raciocínio? Qual exatamente critério, né? Porra. E é isso, meu gente. Filho vem cá. Eu vou ser sincero, eu curto funk proibidões, realmente. Eu acho interessante. Pois é, tem uns que não dá pra mudar. Fica aí a dica. Não, é, se não, não puder, deveria, naquele, né, ambiente, tentar, né? É melhor já então aí, uma das coisas, apoie o Patreon no Rota de Fuga, que a gente vai fazer o tour do Rota de Fuga no Rio de Janeiro. A gente vai trazer o Zé Surfista pra ir no baile funk. Eu não posso, pois sou um homem casado. Comunidade. Mas traga sua excelentíssima. Exatamente, imagina o surfista curtindo o baile, cara. Ia ser muito bom. Deixar a minha pivete ficar mais velha, que aí a gente vai todo mundo. Eu ia ser aquele meme do cara na festa de lado, assim, com suco na mão. E eles não sabem. Ia ser assim, bom. A gente ia chegar, todo mundo bem vestido, ia levar o Zé, ia começar lá a tocar os 150 BPM. O Zé tomou um copo de cerveja pra se soltar. E o Zé, tipo, 30 minutos depois, tá o Zé dançando, tipo, boladão. Acho que aí das minhas a gente acordar no dia seguinte, cadê o Zé? E corta assim, o Zé tá, tipo, o rei boladão lá, tipo. Tá aí, ó. O roteiro do filme do Roda de Fuga é esse aí, ó. É bom se beber não case. No Rio de Janeiro. Inclusive vai ter esse muito pra que magal Patreon do Roda de Fuga. Vai ter. Vai ser bem feito, vai. Surfista, não é? Muito original. A gente defendeu o cinema brasileiro aqui, né? Dizendo que tem filmes muito originais, a gente vai fazer um filme imitando o filme. Pô, mas sem zoeira, a nossa versão ia ser melhor, cara. Ia ser no Rio de Janeiro. Ia ter o Zé. Americano não tem o Zé. Concordo. Mas até aqueles filmes Coming of Age, né? Filme de adolescente. Tudo cópia de filme americano mesmo, então. É. Ó, deixa eu terminar de me despedir então. É isso, gente. Então é isso. Ouçam Pablo e ouçam o Planeta Vênus. Aí é isso, finalizei. O Zé acordar com a Anitta, tá ligado? A cena ia ser o Zé acordando na mansão da Anitta. E onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? E a Anitta, bom dia! É verdade, cara. Lá em 2012, a Anitta gostava de andar com camisa de rock. Exatamente, o Zé bêbado ia puxar esse assunto e ia conquistar a Anitta. E aí, Anitta, já ouviu o último do Halloween? Ela começou a olhar pra cara dele. O que você acha? Exato, aí ela ia começar a conversar do O Zé ia falar, eles lançaram um aí esse ano, né? Bora ouvir. E é Brasil, você foi no show. Nós temos a fanfic perfeita. O Zé e a Anitta falando de Halloween no meio do Pai. Pra que chip, meus senhores, que chip. Abraço, depois abraço de Faustão e Selena Gomes, nós temos Zé, Andalila e Anitta. Anitta, é, viu? Abraço pra nossa ouvinte Anitta, né? Que ela tá sempre aí. Eu, Anitta e Gabriela Prioli, num trisal poliamoroso. Vou fazer essa montagem, vou pegar a moto do Zé e vou fazer. Excelente. Excelente. Ai, ai, ai. Vamos encerrar, porque a gente já criou um filme do Rota, um objetivo de Patreon, uma fanfic. Ela só passou pela minha despedida até agora, ainda falta. Exato, até o final a gente domina o Brasil. O Lucas interrompe. A gente não consegue, a nossa mente criativa. Isso aqui é o brainstorm. É. Ô, surfista, se despede aí então. Ah, agradeço aos ouvintes que nos ouviram até aqui, né? E, tipo, também, nossa. Cara, ouvinte, nossa mente criativa, ela é muito, muito, muito fértil. A gente começa a falar besteira e não consegue mais parar. Então, espero que você tenha gostado aí dessa sessão de terapia que a gente faz aqui sempre nesse podcast. E valeu, até a próxima. Isso. Por último, o futuro namorado da Anitta, Zé, se despeça. Olha aí, é... Quando o... A fanfic é tão desgraçada que você protege. Mas. As palavras. Se você achava que era alguma novidade, você ia poder apreciar o novo Windows esse ano, você voltá-lo. E não vai. Eu não vou. Imagina você. Eu que tenho um computador novo, não vou. Imagina você aí que. Que é, a Microsoft sacaneou todo mundo. Aí talvez isso mude até o lançamento, sei lá, em dezembro. Mas até agora a lista de compatibilidade que lançaram é minúscula. Tipo, tem Ryzen 5 de 12 cores, 12 threads, 6 cores que vai ficar de fora, computador de 3 anos que vai ficar de fora, um negócio assim. Mas é isso aí. E quando o amiguinho ou amiguinha chegar e falar, vejam só que álbum legal que o artista que eu gosto lançou, não seja o cara que chega e fala: gostei de duas músicas, mas o resto é uma bosta. Não faça isso. Não seja o cara que vai pôr a gosto um no gosto do amiguinho. Porque é o contrário. Isso aí é algo muito, muito lamentável de se fazer. Olha a narrativa que o Zé tá criando aí, viu? Ô, Lucas. Eu crio a narrativa em que o Zé conquista a Anitta. E o Zé cria a narrativa em que eu critiquei quase todo o álbum, mas é o contrário. Olha a diferença aí. Olha a diferença. Vai ser cancelado de novo. Você pode falar que é uma bosta, só que só se alguém te perguntar. Se você não. Se ninguém quiser saber a sua opinião, você. Sinceramente. Você fica quieto. Porque é isso que eu faço. Coitado. Tô culpando aqui. Eu vou fazer um post criticando essas duas músicas em específico agora, só de sacanagem. Olha aí, vai fazer um essay de. Eu vou fazer um post de vingancinha. Aqui vemos como a notação vitriosa de Bach foi usada de maneira incorreta. Daí tem a escala musical desenhada. Excelente post. A gente bate muito no pobre do Calibac, mas a gente adora ele. É só um kit, tem ouvinte. A gente não tá fazendo bullying com ele, não. Pelo amor de Deus. Como é que é, Pri? Fala aí. Só um pouquinho. Fala aí, só o suficiente. Isso aí. Outras pessoas que não ligam nada com nada aí. Aí eu falo com raiva genuína, mas. Tem mais. Que são inofensivos eu não tenho raiva. Eu falei do ator lá, do Paulo Gustavo, mas eu respeitava o trabalho dele. Eu fiquei triste quando ele morreu. E ele fez muita gente dar risada aí, feliz. E... Não, mas, ô Zé, agora eu vou te cortar por um bom motivo. Agora eu vou cortar o Zé por um bom motivo, que é o Paulo Gustavo estaria vivo se a gente tivesse comprado as vacinas naquele período. É isso que eu ia perguntar. A gente pode encerrar só mandando aquele vai tomar no cu, Bolsonaro? Exatamente. É legal, pode, mas antes disso, eu tenho que falar uma coisa mais importante, que é... Pessoal, calma, agora é sério. Não, sério. Você, querido ouvinte, confira o calendário de vacinação no site da sua prefeitura. Se você é que nem eu, que mora numa cidade que a vacinação tá atrasada, porém trabalha em outra, no caso eu trabalho no centro do Rio, confere o seu dia bonitinho. Pelo que eu olhei dos requisitos, aí varia de cidade pra cidade. No centro do Rio não estão pedindo comprovante de residência, quando o caso é só de idade. Ou se a sua cidade não tiver site que atualiza, você vai na casa do prefeito e pergunte pra ele. Normalmente tu tá no Facebook da cidade. Eles costumam postar assim parte, imagina, de Facebook. Mas quando a prefeitura não tem Facebook? Aí você pega um 38 e vai na casa do prefeito. Exatamente. Mas agora, falando de medidas mais civilizadas para tempos mais civilizados, você confere ali os calendários de vacinação, separa tudo certinho, vê o dia, se programa pra ir vacinar, cara. É, não perca a data. Veja se sua família tá... Vamos juntar, então é muito longe o posto de vacinação. Junta aí, paga um Uber e junta, sei lá, 3 pessoas da mesma idade pra ir. Organiza pra ninguém ficar de fora da vacinação, porque é importante. A gente vacinou os idosos, tá terminando de vacinar. O sistema imune do idoso, ele não produz tantos anticorpos como o nosso. Então, não adianta vacinar os idosos se os jovens não se cuidarem. Então, tome vacina pra proteger os outros. Não é só pra proteger você, é pra proteger todo mundo. É, pois é. Vamos vacinar, desgraçado, né? Vacinar e... Porque tem gente que tá, não tá indo, não, tem gente que não tá indo se vacinar. Tá, não seja um cavalo que quer escolher vacina, porque senão você vai ficar assim. Isso! E daí exatamente. Ou você vai passar pra alguém ou você vai saber, porque tem muita gente morrendo. Não! Sim, sim. Ou então, a gente vai acabar, como sociedade, pagando a mais cara, a vacina mais cara, que é justamente o golpe. Não, mas aí, gente, eu quero corrigir uma coisa. Vocês estão falando de escolher vacina? Tem gente, tem dois tipos de pessoas que escolhem vacina. Tem os babacas que não querem vacina chinesa, só que o medo que tá tendo, muito entre mulheres, é a questão da trombose, que eu me esqueci qual vacina, que, tipo assim, tinha uma chance mínima da mínima de dar trombose. AstraZeneca. Isso, só e isso. A preocupação é. Eu consigo até entender preocupação, porque se você somar além do histórico familiar, anticoncepcional também aumenta os danos de parada de trombose. Então, só que, tipo assim, a chance é muito, muito baixa. Só que, tipo assim, não tá tendo tanta reportagem reforçando isso. Tá faltando uma divulgação da grande mídia também, tipo, que é seguro. Que a chance é mínima da mínima. Então... Até porque tá associado a outras coisas, a doenças que você tem, a predisposição genética. Sim. Não é um negócio então... que é certeza que vai dar. Exato. O que eu queria reforçar aqui é isso. Já que a gente é uma mídia independente, falando igual o pessoal do Olho do Rio, mídia independente, vamos reforçar, galera. Vamos se vacinar. Não fique criando vacina. E agora fazendo o momento humor... Vocês fazem coisa pior embalada, beijam gente pior embalada, não escolhem cerveja, tomem taipava. Então, tipo assim, você quer escolher vacina agora? Exato. Você não cuida do fígado, gente? Vamos fazer uma coisa que possa se cuidar, vai tomar vacina. Veja o dia certinho. Se você tem a mesma faixa etária que eu vou fazer 23 no caso, a minha aqui no centro do Rio, a minha parte vai ser em agosto, então fiquem de olho. Confiram o calendário, vejam se não teve nenhuma atualização e se vacinem. É importante. É o que eu tinha pra dizer pra encerrar o podcast. É. Tome cuidado aí, porque a bruxa tá solta aí. É isso aí. Tão perto de vacinar, o pessoal for dar algum mole é... Nossa. Muito ruim. Então, exato. Continuem se protegendo. E até que, né, tome as duas doses, é importante tomar as duas também. Esperar o tempo certo também pra poder reforçar o corpo. E se você não for se vacinar de nenhum, passe a casa pro meu nome, eu vou dar meus dados no post desse podcast. Você pode depositar todo o seu dinheiro na minha conta aí. É só eu cuidar pra você, caso você, enfim. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Valeu, falou. Tchau. Olá, fugitivo. Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.